tanta comida gostosa pra se comer. Quando a fome vem bater, eu só penso em comer algo que venha trazer a minha satisfação. Pode ser doce ou de sal, quente e frio não faz mal, mas tem que ser especial. Feliz eu me sinto então, pois há tanta coisa pra comer que te ajuda a crescer. Você é livre pra escolher. Que bom comer. Uma galinha cisca o chão e vai atrás de um minhocão. É uma estranha refeição, mas ela acha demais. Sério? O sapo quer abocanhar uma mosquinha a voar. Talvez você nem queira olhar. É isso que lhe satisfaz, pois há tanta coisa pra comer. São mil sabores pra você. Vamos juntos conhecer. Que bom comer, pois há tanta coisa pra comer. O jantar já vou trazer. Tá gostoso pra valer. Que bom comer. Que bom comer. Ah, que bom comer.